Eu te exaltarei, Senhor, pois me tiraste do abismo, não deixaste meus inimigos celebrar sobre o meu silenciamento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Transformaste minha dor em dança e vestiste meu coração de esperança. Nada permanece para sempre, sou tua fidelidade. Sim.